irmãos, a benignidade tem como o oposto de benignidade, eu diria quatro palavras que nos pegam de uma maneira, eu acredito que dificilmente alguém escapará de justamente o oposto dessa característica do fruto do Espírito. O oposto de benignidade, antes de nós definirmos benignidade, seria, em primeiro lugar, severidade. Ser muito severo. Em segundo lugar, dureza. Ser extremamente duro no trato com os outros. Um outro oposto de benignidade seria a aspereza. E por fim, o ser amargo. A maioria dos nossos relacionamentos são afetados, de um lado ou de outro, por problema de aspereza, problema da pessoa que é amarga, dura demais, aquilo que nós estudamos hoje de manhã sobre verdade e amor. É muita verdade e pouco amor. Essas seriam algumas palavras que definiriam justamente o oposto de benignidade. E a distorção de benignidade, aquilo que a gente acha que é, mas não é, seria a fraqueza. O ser humano fraco, fraco de espírito. Por que eu digo isso? Porque na definição de benignidade, nós entendemos que realmente o oposto seriam as palavras que eu disse e que a distorção é a fraqueza. A benignidade, segundo alguns estudos que eu fiz, alguns a definem como aquele espírito, aquele gênio doce. Aquela pessoa doce. Seria aquela pessoa gentil. A gentileza que brota de uma vida que tem o Espírito Santo dentro dela. A gentileza. E como eu tinha colocado anteriormente no boletim a palavra modifiquei para benignidade, eu tinha colocado aqui delicadeza. O comentário me disse que benignidade tem tudo a ver com delicadeza. Jeito para falar. Gentileza. Gênio doce. E por fim, mansidão. Mas a gente vai entrar mais profundo no significado da palavra quando primeiramente a gente definir esta palavra em Deus. Porque os salmos, principalmente, estão cheios de passagens que dizem que Deus é benigno. Nós cantamos agora porque a sua benignidade dura para sempre. Vamos definir o que é essa delicadeza, essa gentileza, esse gênio doce em Deus. Depois a gente tenta transferir para uma vida que tem o fruto do Espírito Santo. E aí tem um texto que nos denuncia um dos aspectos muito interessantes de benignidade, que é Isaías capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 4. Deus e Jesus eram extremamente benignos. E essa passagem que nós vamos ler, os evangelistas relacionaram a Jesus. Vamos ver aqui essa passagem de Isaías, capítulo 42, do 1 ao 4, para tentarmos definir mais profundamente o que é benignidade. Deixa eu ir para lá para Isaías. Isaías 42, versículo 1 ao 4, diz assim. Isso é uma profecia se referindo a Jesus, que viria centenas de anos depois. Diz, eis aqui o meu servo, a quem sustenho. Presta bem atenção. O meu escolhido, em quem a minha alma se comprava. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. E eu fui pesquisar, porque num dos meus estudos eu estava vendo que o fato de Jesus ser benigno o relaciona diretamente a essa passagem. Essa passagem diz que Jesus, ele não vai quebrar, esmagar a cana que já está quebrada, nem vai apagar aquele foquinho que está quase se apagando, não vai chegar para terminar de apagar. O que significa isso? O que vem a ser isso? E na linguagem de hoje, na Bíblia da linguagem de hoje, ao invés de dizer cana quebrada, fala galho quebrado. Diz que Jesus não vai terminar de quebrar aquilo que já está quebrado. Jesus não vai terminar de apagar aquilo que já está se apagando. E esse texto, essa passagem, também está extremamente relacionada com uma outra passagem. Estamos dando um tour aqui. Só repetindo antes de entrarmos. Ele não quebrará o galho que já está quebrado, não vai esmagar. Ao invés de quebrar, de esmagar, e aí essa passagem está relacionada a uma outra que fala sobre os pobres, os necessitados, os marginalizados. Diz que o Senhor não esmagará o pobre e o fraco. Muito pelo contrário, virá curá-lo. Ele não apagará a luz que está fraca, mas trará fé e esperança aos que estão perdendo a fé e a esperança. Se você notar comigo agora, eu vou relacionar os textos rapidamente. O que Jesus quer dizer aqui é que ele não vai terminar de quebrar aquilo que está quebrado. Não vai esmagar. Não vai terminar de apagar aquilo que está se apagando. E essa passagem se relaciona a todos aqueles que vivem à margem da sociedade. Se relaciona aos pobres, se relaciona aos doentes, é relacionado aos marginalizados, aos paralíticos. E muitos textos da palavra de Deus que falam de Jesus como benigno nos dá dois lados dessa palavra. Primeiro, a benignidade não exclui a severidade quando necessária. Mas a severidade também não exclui a mansidão de Jesus. Jesus, ele sabia utilizar a benignidade nas suas duas facetas. Dureza para os duros. Carol, tu é o bonzão? Tem dureza no teu coração. Paulo, é tu que é o tampa de cruz? Vai cair, vai levar uma queda, vai olhar uma luz, vai se rebaixar, vai ficar cego, porque duro comigo vai na dureza. E Jesus sabia fazer isso. Chegou no tempo, batendo pau para trás, derruba tudo. Que negócio é esse, rapaz? Fazendo um mercado aqui, uma feira de troca, troca no templo do Senhor, do meu pai? Quando era para ser severo e utilizar esse lado da palavra benignidade, que a gente acha que ser benigno é ser fraco, como eu disse. Mas é ser duro com os duros e quando precisa ser duro. Mas é ser sensível e ter sensibilidade e não terminar de esmagar aquilo que já está quebrado. O doente não precisa ser esmagado, ele precisa de cura. Eu vim para os doentes. Os marginalizados não precisam ser mais marginalizados do que são. Eles precisam ser amparados. É nesse sentido que Isaías aplica a passagem a Jesus Cristo. Benignidade não é só doçura. Veja Salmo 72, versículo 4. Veja a passagem relacionada a Deus. Salmo 72, versículo 4. Pensando que é só singeleza, benignidade, olha o 72, versículo 4. Olha o que ele faz com o opressor. Diz assim, julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Para acabar. Esmaga o opressor. Benignidade não é só doçura, gentileza, delicadeza, gênio doce, mansidão. Tem um outro texto de Mateus 23, versículo 13. me ver aqui. Esse texto é chamado os ais que Jesus pronunciou para os fariseus da época. Veja, Jesus era benigno, mas ele sabia utilizar os dois lados dessa benignidade. Dureza para com os duros e sensibilidade para com os sensíveis. Não esmagar aquilo que já está quebrado, mas endurecer aquilo que pensa estar de pé. Vejam os ais que Jesus pronunciou. Olha a dureza. Olha a dureza de linguagem de Jesus, o benigno. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, julgar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros calados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundice. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices ao sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Beraquia, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas vão vir sobre a presente geração. Bronca! Jesus pronuncia palavras duríssimas. Mas Jesus aqui não está falando com um desamparado. Jesus não está falando com um pobrezinho. Jesus não está esmagando aquele que está quebrado. Jesus está humilhando aquele que está exaltado. E está colocando a verdade para quem precisa de ouvir a verdade. Então, benignidade na pessoa de Jesus é definida tanto como uma dureza quando necessário, mas também, como nós vamos ver agora, singeleza. Benignidade não é só doçura e benignidade não é só severidade. Se você vê Mateus capítulo 8, versículo 1 a 4, chega um leproso para Jesus e diz: Senhor, se o Senhor quiser, me limpa, me cura, Senhor, não aguento mais. Um leproso naquela época era marginalizado, não podia ter contato normal com a sociedade, vivia em bairros diferentes, fora da grande cidade, e quando ele queria entrar e fazer a feira no mercado, tinha que sair gritando: leproso, leproso, o povo sai da frente para ele passar, porque ele era impuro diante da lei de Moisés. Era totalmente marginalizado, ninguém tinha um colega leproso e queria ficar com ele. Ninguém podia. Aí chega um leproso diante de Jesus: se tu quiseres, Senhor, me limpa. Aí Jesus usa da benignidade para esse que estava quebrado. Jesus não poderia terminar de esmagar. Jesus não poderia dizer: ah, hipócrita, pareceu. Aí Jesus: rapaz, eu quero. Fica limpo agora. Fica limpo agora. E o leproso ficou limpo. Jesus: vai lá se mostrar para o sacerdote. Agora, ó, não diz para ninguém não que eu estou por aqui. Não espalha a notícia não. Mas não tinha como. Saiu gritando: fui curado, fui curado, fui curado. Dureza para com os duros. Sensibilidade, gentileza. Bacana que já está quebrado. Jesus é o único que consegue equilibrar justiça e misericórdia. Benignidade, outra definição também, seria controlar a autoridade que você tem. E não agir com autoritarismo. Benignidade é abrir mão. É saber agir, mesmo quando tem todos os direitos, e agir com severidade. Mas se a cana está quebrada, prefere-se não terminar de esmagá-la. E meus irmãos, Deus, já no Velho Testamento, e principalmente Jesus, adorava os desamparados. Vira e mexe, ele estava batendo de frente com os fariseus, com os principais do templo, com aqueles que se achavam alguma coisa. Ele não queria nada de papo com esse cara, não. Vira e mexe, Jesus estava com faminto, dando pão, peixe. Jesus estava com leproso, com paralítico, estava na casa, no meio da telha. Deixa vir. As criancinhas atrapalhando no templo de Jerusalém. Rapaz, deixa as crianças. Se não transformar, se vocês não se transformaram como uma delas, também não vai para o reino, não. Deixa elas aí. Jesus adorava os desamparados. Jesus adorava curar a cana quebrada. O fogo que estava quase apagando. Eu vou provar para vocês algumas passagens. Crianças, desamparados, paralíticos e marginalizados. Jesus adorava esse tipo de gente. As crianças, Mateus 18, versículo 1, diz assim: naquela hora aproximou-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Frequentemente os discípulos disputavam, né, para saber quem era o maior. Jesus, chamando uma criança: vem cá. Traz aqui essa criança. Colocou-a no meio deles, talvez assim, pegou a criança, colocou no colo ali e disse: ó, vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês não se converterem e não se tornar como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por conta daquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Já no capítulo 19 de Mateus, versículo 13, trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam: tira essas crianças daqui, vai muito barulho. Está gritando na hora do louvor, tira essa criança aqui. Leva para lá, essa criança que trouxer. Deus me livre. Joga no departamento infantil ali. Imagina, Jesus, joga no departamento infantil de Israel, da sinagoga, e deixa eu falar aqui para os principais do templo. Os discípulos dizendo, né? Não, cheio de criança aqui, o mestre está cansado, deixa ele falar aí. Palavra difícil, não vai entender nada. Ah, espera aí. Deixa vir as crianças. Não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se da vida. Jesus adorava as crianças. Criança não tinha lugar. Não tinha lugar. Tanto é que os discípulos... Vai para lá. Os paralíticos, nós vimos a história de Mateus capítulo 9. Não, a do capítulo 9 é do paralítico e não do leproso, como eu havia dito. capítulo 9 é do leproso. Jesus entra no barco, vai para o outro lado, chega numa cidade e as pessoas trazem um paralítico e Jesus cura aquele paralítico. Tem até um embate lá com os fariseus. Jesus gostava de gente doente, paralítico, os marginalizados. No capítulo 8 de Mateus, esse leproso, como nós lemos, os desamparados, enfim, o papo de Jesus era com a cana quebrada. Você se vê como um doente? Você se vê como um desamparado? Você se vê como, se você se sente excluído, pequeno, tal, o papo de Jesus é com você. Jesus vê para os doentes. Se você se acha o sabichão, o sabe tudo, o não precisa de ninguém, o independente, é o papo de Jesus. Não é com você. Não é com você. Jesus gosta de gente que se sinta humilde. E quer que seu corpo seja assim também. Vamos entrar no papel da igreja depois. Então, meus irmãos, para nós entrarmos aqui na aplicação, a benignidade tem duas facetas. Dois lados. Os lados da moeda. Dureza para com os duros, mas também singeleza, delicadeza para a cana quebrada. Nunca se esqueça, Isaías 42, de 1 a 4, ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o fogo, a pequena faísca que ainda fumeca. Tem algumas perguntas para fazer para você? Primeiro dizer que só em Deus você vai conseguir usufruir desse aspecto, fruto do Espírito. Só se você estiver conectado com o Espírito é que você vai exalar a benignidade. Porque só em Deus e no Espírito nós conseguiremos ter o equilíbrio entre força e suavidade. Como é que você educa seus filhos? Ah, irmão Francisco, tem hora que tem que ser duro, mas tem hora que tem que ser suave. Tem hora que tem que ser duro, tem hora que tem que ser suave. A benignidade tem essas duas, esses dois lados. E só na cruz de Jesus é que nós enxergamos perfeitamente o perfeito equilíbrio entre força, severidade de Deus em cima do seu pecado em Jesus e, ao mesmo tempo, delicadeza, singeleza, preocupação com você, que era marginalizado. A cruz de Jesus resume os dois aspectos da benignidade. Severidade, porque Jesus estava ali sangrando, quase nu, porque carregava o pecado que deveria ser pago. Mas porque também Deus queria ter uma relação de singeleza, romântica com você. Benignidade, e aqui é uma flecha para o nosso coração, é tratar os outros como Deus nos tratou. Já imaginou? Tratar os outros como Deus me tratou. Ó, oh, meu Deus, como nós estamos tratando vocês, os seus filhos, como nós tratamos marido e esposa dentro de casa, como nós tratamos os irmãos dentro da igreja, como nós tratamos os desamparados que tocam na nossa porta, 8 horas da manhã tocam na nossa campainha. Como é que nós tratamos algumas pessoas que nas igrejas, às vezes, nem tem aqui, não tem nem gente de terceira idade na nossa igreja. Nós não valorizamos aqueles, a própria sociedade, ninguém quer saber de pessoa de terceira idade, não, rapaz. Emprego não tem, supermercado, entrada da igreja, mas se degrau, capaz de... Não tem gente, não pensa nesse tipo de gente. São desamparados. Jesus viesse até com, ia estar com esse tipo de pessoa. Como é que nós tratamos essas pessoas? Da maneira que Deus nos tratou? Pela severidade em Jesus, ele nos tratou com suavidade. Como nós tratamos as crianças, que hoje, por sinal, estavam falando alto aqui no louvor. Eu falei, meu Deus, vou tocar mais alto para ver. Mas isso é... Imagina assim, na hora eu digo, cara, as roupas, agora pregando aqui. Temos que ser pacientes com as crianças. Como é que nós tratamos? Vai vir a IBF aí. Você está envolvido nesse trabalho? Criança é outra coisa. Reuniões, os pais querem uma reunião, ó, deixa a criança com, pai, com a avó. É, a criança trabalha, deixa ali. Cala a boca, entra no quarto, bota um DVD aí, deixa lá assistindo e vamos ao que interessa. A igreja aqui começou com crianças. Como é que nós estamos tratando as nossas crianças? É, de fato, o nosso departamento infantil é o lugar, é o lado que mais precisa de reforma e que menos nós temos olhado. Olha aqui que contraste. Não estamos agindo com benignidade para com as crianças. Estamos deixando-as desamparadas. Terceira idade não temos. Nós não tratamos bem os velhos. Hoje ninguém dá mais cadeira no ônibus com velho. Quem é que dá cadeira no ônibus com velho? É, aquele sono de manhã. Você senta, você vai correndo para pegar um lugar lá no terminal, ali na praça. Senta, quando chega aqui no velho, você finge que está dormindo. Daqui para Agamenon, como é que nós tratamos? Nós não somos benignos? Porque Jesus veio exaltar os humildes, exaltou os humilhados, valorizou os desvalorizados, amou os desamados, protegeu os desprotegidos, amparou os desamparados, fortaleceu os fracos, animou os desanimados, curou adoentados, tratou bem os maltratados, supriu os necessitados, lembrou dos esquecidos, deu esperança aos desesperançosos, defendeu os indefesos, favoreceu os desfavorecidos. E nós? Agora, só quem pode experimentar isso e exalar esse perfume é quem de fato experimentou na alma a benignidade de Deus. Só se você compreende que Deus foi muito bom com você, porque foi muito severo com Jesus. Só quem entende que Deus toca na alma é que pode exalar essa benignidade. Você nunca vai conseguir se não tiver o Espírito. Isso é fruto do Espírito. E eu penso, nós como igreja aqui mesmo, meus irmãos, vamos olhar para o nosso próprio, para nós mesmos. Nós como igreja aqui. Se Deus quer manifestar a sua benignidade para com os outros, o que é que Deus vai usar? Eu vou dizer para você. Dificilmente Deus vai descer do céu de novo com o corpo e vai fazer e vai praticar a benignidade. Já existe o corpo de Deus na terra. Quem é o corpo de Deus, o corpo de Jesus? É a igreja. Se a igreja não fala, não prega, não é benigna para os de fora, perdeu-se o objetivo de ser igreja. Se coletivamente nós não somos simpáticos, e benignidade é também deixar o outro à vontade na nossa presença. Se nós não sabemos deixar à vontade na nossa presença os desamparados, desamparados estamos nós, queridos, da graça de Deus. Se individualmente nós não sabemos ser benignos, delicados com o vizinho, com o amigo, com o colega, desamparados estamos nós. Desamparados estamos. E estou quase terminando aqui. Benignidade é também mostrar ternura para quem precisa de você, a quem precisa de você. Nós temos um defeito enorme. E quando nós percebemos que alguém precisa de nós, nós nos exaltamos e nos sentimos importantes. Você já viu? Mas agir com benignidade. Só age assim quem tem o Espírito. É quando a pessoa precisar de mim, eu agir com ternura para eu agir com ternura. A palavra para a igreja é que essa benignidade tem que ser vivida hoje. Temos que ser uma igreja para os desamparados. Não adianta nós moramos no bairro que nós moramos e queremos pregar uma mensagem que não toque, não vai e encontra as necessidades do nosso bairro. Fala, o que é que o povo precisa aqui? O povo precisa de quê? De dignidade. O povo não tem casa, não tem comida. Uma igreja num bairro como no Curado 4, se ela não for socialmente forte, acabou, fecha a igreja. O morro aqui está do lado, as crianças passam aí sem camisa e nós cegos. Nós cegos. Se nós não formos uma igreja para o bairro, deveríamos colocar ali, como slogan da nossa igreja, no bairro, para o bairro. Para tudo. E devemos ser assim. Pega no meu pé, pega no seu, tiver a reunião dos moradores aí para ver o que é que vai fazer com esse saneamento daqui, com essa rua. Tem que ir lá à igreja. Se tiver a reunião para saber como é que está essa questão dos prédios aqui, essa questão dessa zoada, tem que estar presente. A gente se exclui das situações, fizer com pico. Vive aí, transforma o mundo aí, mas Deus utiliza a sua igreja, o seu corpo, para transformar, para ser benignos. Duros com esses utilizar uma palavra aqui, mas essas pessoas aí que precisam mesmo de dureza, esses ladrões que pegam do nosso dinheiro e fazem o que quer, dureza. Mas não tem como, gente. A EBF está aí. Temos que trabalhar para as crianças desamparadas aqui. Nós não podemos terminar de quebrar essa cana que está quebrada. Não poderemos esmagar. Não devemos ser uma igreja que esmaga. Devemos ser uma igreja que cura. Devemos ser uma igreja que fortalece, que protege, que ama, que anima, que trata, que supre, que lembra, que dá esperança, que defende, que favorece, para frente, que exalta, que valoriza. Que Deus nos abençoe. Se você é um visitante, está aqui, eu vou dizer, nós somos todos desestruturados, viu? Eu sou o primeiro aqui. Você está nos visitando, não pense que é tudo bonitinho, que não é. Não pense que não é. Nós pregamos e viemos aqui todo domingo, é porque nós somos desajustados e nós queremos nos ajustar de acordo com a palavra de Deus para servir o melhor por amor. Se você quiser fazer parte de uma comunidade que tem Jesus como Senhor, que não se diz perfeita, mas que se diz peregrina, caminhando sempre, tentando buscar, tentando se envolver, tentando ser melhor, sua comunidade é essa. Seu povo é esse. Seu povo é esse. Que Deus te abençoe. Se você é um visitante, eu digo a você, você não vai conseguir equilibrar misericórdia, justiça, verdade e amor se você não aceitar Jesus Cristo pela fé no seu coração, se você não tiver o Espírito Santo. Você não vai conseguir equilibrar. Não vai conseguir. Olhem para a cruz. Olhem para a cruz. Na cruz que Jesus mostrou a sua benignidade. Deus, severo com o pecado que ele é, derramou toda a sua ira sobre Jesus, um lado da benignidade. E por causa da ira dele derramada, ele oferece a você ânimo. Amparo. Você está precisando de força? Você está ouvindo a palavra certa? Você está no lugar certo? Você está precisando ser fortalecido? Você está no lugar certo? Caminhe conosco. Vamos caminhar juntos. Vamos caminhar juntos. E que Deus faça essa igreja mais benigna. Dureza para com os duros de coração. Mas singeleza, sorriso para aqueles que precisam de amparo.